Tanta violência, tanto sangue. Ver a morte não é fácil. Cadê o amor? E a resposta fica no ar. Cadê, cadê o amor? O amor, o amor, o amor. Cadê o amor? O amor, o amor. Oh, cadê o amor? Mais um mano que morreu com tiro na cabeça, vítima da violência. É muita treta, por causa de zoeira, ofensas que chateia. No jogo de bilhar no bar, a coisa ficou feia. O louco já sacou o taco, mas o outro tava armado. Dois tira, queima roupa e ali se fez mais um finado. Quem chora é a família na dor da despedida de um filho querido, pai de uma filha pequenina que chegou a esse mundo cruel, onde tem quem mata até Papai Noel. Quem dá presente pras crianças agora não é mais o pão velhinho, e sim os barões do tráfico que traz o brinquedinho. Que tira a vida, que tira a paz, que pega o amor na saída do tambor. A bala como a palavra, como leite derramado, que não volta atrás e vai de encontro com um alvo. Se é bom, é claro que tudo floresce. Se é ruim, o dano aparece. Caixão e vela preta acesa numa sala, choro e agonia de uma senhora. Seu filho foi embora. Oh, oh, oh, oh, oh. Cadê, cadê o amor? O amor, o amor, o amor. Cadê o amor? Te pergunto, eu não sei. Só sei que esfriou, é, isso eu fraguei. Não se vê o moço atravessando o idoso na faixa de pedestre. Beneficência esquece. Só os pessimistas com ideias negativas, vagabundos que não se ativam, se preocupam com o bandido e com a polícia, que ambos são iguais. Esquecem do amor, aí é mal. As minas de água cristalina, fonte de vida e vermelho de sangue, de vítimas inocentes, de balas perdidas em troca de tiros. Não é Vila Buquerque, mas é algo parecido. Uma Vila Oeste com vilões de bang bang, com xerife invocado, encanado o bastante pra derrubar alguém e falar que o certo é ele, que ladrão tem que morrer. Raça passar na mão dele. Meu criador, me leva aonde for, aonde este